é filha da puta, eu tô na rua, sem medo de você, cuzão. E farda sujo não recua, me apresento, sou mais de mil fita. Microfone nos dedos, falo sem medo vindo das ruas. Kamikaze, virou moços pilada de bombeta. A maldade no olhar, sou mais um de pele preta. É só me ver, já vem na febre pra enquadrar. Bico do tapa, soca arrombado, cês vai pagar. Eu tô ligado que quando o favelado sobe no palco e manda vocês tomar no cu. Polícia do caralho, tá na febre pensando que por cês tá mamão. Vários vermão na viatura e a maldade de camburão. Na razão, só quero o direito do favelado, pra não ser em vão quem é de quebrada arrastado. Tô ligado, já vi neguinho cair de joelho com os dedos travado na nuca e você sentando o dedo. Pra mim é profissão de monstro sem coração. Cara feia não me intimida, mas também não agrada os ladrão. Cusão, que vida é essa, odiado por todo mundo. Aqui ninguém gosta de você, a não ser que vira defunto. Enterrado, peneirado, gasto um alojado no peito. Despertou ódio no moleque, desacreditou, ele senta o dedo. E não vai ser diferente se é, que cê me entende. Bate na cara dos pobres, na neurose esquece da gente. Mas o moleque lembrou, carrega com ele o brinquedo. E se te vê cagando na rua, na raiva te explode no meio. Ficar juntando inimigo, quer forgar em todo mundo. Comedor de lavagem, verme, porco imundo. E não recuo, e tô ligado que o gueto também. Então não vem querer forgar, se não é clique-cleque bem. Vou rezar pra que seu caixão seja lacrado, que é pra servir de exemplo com o rosto do furado. Polícia verme, capitão do mar, marionete do sistema, robôs incomandado. Polícia verme, senhor dos engenhos, a favela ainda vai ter sua cabeça como prêmio. Polícia verme, capitão do mar, marionete do sistema, robôs incomandado. Polícia verme, senhor dos engenhos, a favela ainda vai ter sua cabeça como prêmio. É de porco passar mal quando vê os furador, cuspindo traçante de cima dos morros. Moleque novo já cresce odiando polícia. Quem levou tapa na cara hoje tem sede de justiça. Fista filma pá, sentando pau no gato, largando o aço, subindo gás de PM safado. É lamentável e a revolta vem à tona quando os mano olha no espelho e vê o rosto com hematomas. Ninguém veio ao mundo pra levar coronhada. Meu pai e minha mãe nunca me deu um tapa na cara. Ninguém quer virar saco de pancada, mas os canalha abusa e chega na coturnada. Vai se fuder, os pela quer se engrandecer, forjando na calada, abusando do poder. É foda mesmo, né? O louco é saber que na mira do crime o alvo é você. De farda, põe na caída na cara, só que as teflon para colete a prova de bala. Então não vai pensando que tá chocolate, dando ibope pra mídia, busco da reportagem. Giroflex ligado, polícia acionada, a mil na viatura, apavorando na quebrada. Porco sujo de mundo, robôs incomandado, soldado de chumbo, capitão do mato, coxinha carniceiro, verme desgraçado, pela saco Zé Povim, soldado arrombado. Na arena que nós vive, só sobrevive monstro, armado até os dentes, louco pra fazer arrombo no crânio de algum mocinho que vacila no seu dia de folga dentro da pizzaria, com sua família, bem à vontade, até chegar o ladrão e abrir seu crânio em duas partes. Polícia verme, capitão do mar, marionete do sistema, robôs incomandado. Polícia verme, senhor dos engenhos, a favela ainda vai ter sua cabeça como prêmio. Polícia verme, capitão do mar, marionete do sistema, robôs incomandado. Polícia verme, senhor dos engenhos, a favela ainda vai ter sua cabeça como prêmio. Polícia verme, capitão do mar, marionete do sistema, robôs incomandado. Polícia verme, senhor dos engenhos, a favela ainda vai ter sua cabeça como prêmio. Polícia verme, capitão do mar, marionete do sistema, robôs incomandado. Polícia verme, senhor dos engenhos, a favela ainda vai ter sua cabeça como prêmio.